Mas o que é isto? Pá? Isto é um filme do Cecil B. DeMille? Cleopatra? Isto é um filme sobre o pior corte de cabelo de sempre da história de cinema. Mas... envergado por Kurt Russell. Mas também tem envolvimento viagens no tempo. James Spader, J. Davidson. Não é viagens no tempo, meu caro. Stargate. O portão das estrelas. Olá. Ou o portal das estrelas. Quem nos estiver agora a ouvir, ouve Stargate. Epá, mas isso era uma série de televisão, não era? E uma não, várias. Várias séries de televisão. Sim, exatamente. E muito fixe, começou, até por final. Começou por ser um filme. Exatamente. Que saiu em 1994, realizado por Roland Emmerich, senhor Filmes Catástrofe. Exatamente, não, o Master of Disaster. Acho que falei bem. Também ele, senhor de Desastre, é o Gustavo Vieira, que está aqui connosco uma vez mais a gravar. Olá, Gustavo. Olá, pessoal. Olá, bem, Gustavo. Então, tudo bem? E qual é a piada fresquinha que trazes hoje para nós? Pode ser o título em brasileiro do Stargate, é O Portão das Pintas do Céu. O Gustavo é comediante, como nós, ele já foi brevemente apresentado no último podcast esteve connosco. Desta vez eu vou-lhe pedir que fale num projeto que eu vi no Facebook que tem a ver com a banda sonora de um projeto de animação. Estou a dizer bem. É verdade. É um projeto mas tu compões, Gustavo? Componho as músicas. Neste projeto, tanto componho a música como faço os sons e as vozes. Como é que se chama? Chama-se The Black Blot. São curtas animações de 30 segundos, mais ou menos. Uhum. Umas pequenas manchas. Uhum. É feito pelo Miguel Braga, que é o fundador do Bang Bang Animation Studios, e depois tem o outro rapaz que faz a história, portanto o guião, e eu faço a parte do som. E onde é que nós podemos ver, exatamente? Pode ser no Facebook mesmo, faça só a procura por The Black Blot. Estão lá os episódios, já colocamos 2 episódios, já temos alguns feitos, vamos colocando aos poucos. Uhum. E a intenção é continuar a fazer até... Ok. Bom, o Stargate, Gustavo, mais uma vez é uma sugestão tua. O filme ou a série, o que é que te mexe mais o coração? Neste caso, a série, porque... Claro, porque a série, como tem uma carrada de episódios, deu para abordar uma série de temas. A série durou 10 anos. Exatamente. Uma década. É uma coisa impressionante. Mas o que eu gosto nisto do Stargate é porque isto é um filme de ficção científica, mas não é bem de ficção científica daqueles típicos que nós estamos habituados Sim, a ver. Que viajam para o espaço e não sei o quê. Aqui também viajam um bocadinho para o espaço, mas passa-se maioritariamente num plano terrestre, não é? Exato. E isto mexe um bocado com a história, com a arqueologia, com extraterrestres, com tecnologia, com conspirações do governo, ou seja, uma série de... É um mix entre Indiana Jones e X-Files, quase. Exato, basicamente isso. E a série, então, nem se fala a quantidade de temas que... Pois, as séries têm sempre que cobrir sempre um mar muito maior. Mas então, estávamos em 94, quando de repente estreia este filme, uhum. que era um filme já com um orçamentozinho considerável, e que se tornou um fenómeno de popularidade. Mas, curiosamente, eu aqui em Portugal, eu só me lembro deste filme, só me lembro de ter conhecimento deste filme, quando deu na televisão. Não sei se com vocês também foi... Não, eu por acaso soube da existência deste filme através de um grupo de amigos. Eu estava no liceu, não, estava no ciclo ainda. Uhum. E falaram-me, num filme muito fixe, que era o Stargate, e que tinha o Kurt Russell. E eu, por acaso, Sim. gostava do Kurt Russell por causa do Jack Burton nas Garras de Mandarim. E foste atrás deste filme? Pronto, foi pela curiosidade, fui ver esse filme. E lembro-me que, na altura, para mim nem foi carne nem peixe naquela altura. Não achei que fosse nada por ir além, mas também não achei que fosse mau. Eu, a primeira vez que vi o filme, apanhei-o a dar na televisão e já estava a 20 minutos do final. Eu comecei a ver aquilo. O filme tem muita ação concentrada na parte final, não é? Sim, sim, bem sim. Se sim. sim e eu pensei, mas o que é isto? O que é isto? Eu tenho que ver isto. Eu quero ver isto do início. Claro. Quero ver isto de uma claro. E fiquei logo... O êxtase total para ti foi no Independence Day, não é? Porque isto basicamente, isso é uma preparação para o Independence Day, quase. É verdade. Para quem conhece melhor o Dia da Independência e vê este Stargate, há aqui muitos elementos... visuais em comum, não é? Sim, sim. O próprio design O design de produção também dos interiores das pirâmides e das naves do Independence Day são muito, muito, muito similares. A equipa que trabalhou no filme também trabalhou no filme. Também trabalhou no outro. Sim. Aliás, o Dia da Independência só aconteceu porque este filme foi um sucesso. Não tão grande como o Dia da Independência, é certo, mas enfim, o suficiente para depois se dar o dinheiro ao Emmerich e à equipa para então fazer o Dia da Independência. Exatamente. Mas o que é este filme? Sim, Gustavo, é? conta-nos lá a história deste filme. Ah, este filme trata de um objeto, esse grande objeto circular que eles deram o nome de Stargate, quer dizer, deram o nome depois, porque quando encontraram no Egito, nos anos 20, eu sei que a história é que é assim, foi encontrado nos anos 20 no Egito, e que não sabiam o que é que era. Então durante anos tiveram vários cientistas a tentar descobrir que raio é que era este. Descodificar, não é? Exatamente. Os símbolos, perceber o que é que aquilo era. E então havia alguém ligado a isso. Até que chegou à conclusão que é um portal, não é? Exatamente, porque através do Daniel Jackson, que é feito pelo James Spader. Exatamente. Só pelo primeiro nome merece o nosso respeito, não é, o Daniel? Faça um favor de continuar. Exatamente. Mas eu intrusei-me logo com a personagem, porque para além de se chamar Daniel era o nerd, não é? Exatamente. Era a tua cara chapada. Automaticamente eu pensei, aquele sou eu, pronto. Aquele sou eu. Tipo os putos, não é? Sim, eu só que era a tua versão em bonito. Em bonito e em muito inteligente, porque eu sempre fui o nerd burro, né? Ele era o nerd inteligente. Era tudo aquilo que tu, como nerd, querias alcançar e nunca conseguiste. Exato. E ele consegue a gaja no fim, que é outra coisa que eu não conseguiria. A gaja, mas não deste mundo, né? Tem que ser de outro mundo. Não interessa. Logo, o que é que se interessa? Era uma gaja e ponto final. Conseguir uma gaja que fosse ela qual fosse, mesmo que fosse extraterrestre, já era uma vitória. Mas atenção, essas pessoas que estavam lá no outro planeta não eram extraterrestres, eram seres humanos. Exatamente. Que tinham sido levados por um extraterrestre, por este portal, para um outro planeta com umas condições geográficas, não é? Muito semelhantes à nossa. Aquilo parece um antigo Egito, mas na verdade é simplesmente outro planeta. Yeah. Vocês já ouviram falar, eram os deuses astronautas? Não, isso não. Não posso dizer. Pronto, que tenho isto ouvido. É um livro, já tem alguns anos, mas basicamente foi este livro que massificou ou tornou do conhecimento geral aquelas teorias que dizem que antigos povos, como os maias, os egípcios, tiveram contacto com extraterrestres. Ou seja, todas aquelas construções como as pirâmides que a gente hoje olha e os cientistas não sabem como é que aquilo foi construído e não sei o quê, e fazem leituras de hieróglifos e essas coisas, há aqui uma série de historiadores, e isto está representado neste livro, que foi na altura um best-seller, que explica que poderão estes povos ter eventualmente contactado com extraterrestres e por isso terão adquirido conhecimento que hoje nós não temos. Existem também teorias de que essas visitas são de humanos, não de extraterrestres, mas de humanos do futuro que viajaram no tempo. Pronto. Aliás, se vocês tiverem a sorte ou o azar de passar no Canal História, o Canal História agora é 90% são programas sobre extraterrestres. Não sei se vocês... Eu tenho um grande problema, é que se eu começo a ver um, acabo por vê-los todos. E nazis, sim. Percebes? Por isso eu prefiro, eu tento evitar, porque eu facilmente fico fisgado nessas teorias da conspiração e da ovniologia. Pronto, mas esses documentários são altamente especulativos, mas com um grau de entretenimento muito grande. Mas pronto, a cena deles é estar constantemente a falar no Canal História aquele tipo que é um mime, que é um gajo com o cabelo levantado, a fazer assim com as mãos, e dizer aliens. Yeah. É disso. Para que me compreendam bem, eu quero acreditar. Pronto, eu sou daqueles gajos que quer acreditar. És o Fox Mulder, sim. Mas já aqui bem perto de nós existe um... Eu agora não sei o nome dele, mas eu acho que ele até tem um site de um rapaz de Arganil que ele acredita que ele é um enviado, um messias, mas não enviado por Deus, mas por extraterrestres. E que ele está a levar uma vida singela e humilde à imagem da vida que Cristo levou até aos 25 anos, até ser crucificado. Mas ele explica isso tudo no site dele. Como qualquer tolinho, não é? Tem que ter um site para despejar todas as suas não digas não digas tolinho, acho que estás a fazer um julgamento muito precipitado. Eu já estive presencialmente à conversa com ele e todas as teorias dele são fundamentadas. Ele tem fundamentos para todas as teorias dele. Então, o gajo pode ser simplesmente um bom argumentista. Por exemplo. O gajo teve, passou-lhe uma carreira ao lado. Já pensaste nisso? Um bom mágico. O que é que tu apregoas? Ou seja, o que é que tu dizes? Que há vida... nós fomos criados por extraterrestres, é isso? Sim, exatamente. Essa é a verdade. Pronto, as pessoas até têm uma ideia de um Deus que na realidade não existe da forma que elas pensam que ele é. Onde nós fomos criados por uma civilização como nós também somos. Palpáveis, humanos, embora eles sejam um bocadinho mais pequeninos. Mas extraterrestres são... Exatamente, mais. Sim, tem um metro. E tu já viste algum... Já tiveste contacto com extraterrestres? Sim, muitas vezes ao longo destes 7 anos. Olha lá, o filme do gajo tem algum filme sobre extraterrestres, gosto muito. Hás de convidar o gajo, a sério. Pois, eu já não falo com ele há uns 4 ou 5 anos, para não sei. Bom, o James Spader, o nerd que nós estávamos a falar há bocado, achou o argumento horrível deste filme, mas o Ronald Emmerich mostrou-se tão entusiasmado com o projeto que ele acabou por aceitar o papel só para lhe fazer a vontade. Não sei o que é que esteja a dizer em relação a isto. A carreira do James Spader hoje está como está, se calhar muito à custa de ele aceitar projetos só porque os outros achavam que o filme iria mas, funcionar. Mas olha, este é capaz de ter sido o maior filme em que ele já entrou. A carreira, não é. Mas a carreira do James Spader foi downhill. Quase logo a seguir a este filme. Ele interpretou a seguir o Crash do David Cronenberg, se não me engano. E esse filme foi muito mal recebido. Esse filme foi muito mal recebido. É um filme que não é fácil de apreciar. Até ao mega flop que foi o Supernova, detonou a carreira tanto do James Spader como da Angela Bassett, que eu acho que é uma atriz fantástica e que hoje em dia está relegada para terceiro plano. Vou-vos dizer uma coisa que vocês não sabem. Estão preparados? Como é que tu sabes que não sabemos? Não sabem disto. Eu sei que vocês não sabem disto. O Stargate foi o primeiro filme a ter um website. Eu não sabia. Foi o primeiro filme. Pioneiríssimo nisso. Bom, tal como muitos outros filmes que já aqui falámos, não é? Este foi mais outro que foi alvo de um processo em tribunal. Não. Desta vez foi um professor de liceu que alega ter apresentado uma versão semelhante à Fox. E este senhor conseguiu 50 mil dólares de indenização. Ora, toma. O que, para um filme que faturou 200 milhões de dólares, é na boa, não é? É na boa. Outras curiosidades, tenho aqui que este foi o primeiro filme do French Stewart, que viria a seguir o filão de aventuras e comédias para putos, mas é mais conhecido pelo Harry. Exatamente, o terceiro calhau a contar do sol. Calhau a contar do sol. É verdade. E não sei se, sabes, mas ele faz a sequela do Inspector Gadget. E entra numa daquelas sequelas diretamente para vídeo do Sozinho em Casa também. O gajo acho que é um dos assaltantes e não sei o quê. O sucesso deste filme gerou um franchise sci-fi para a TV com várias séries. Já aqui falámos no Stargate SG-1, não é? Com o Richard Dean Anderson, o nosso eterno... O MacGyver, exatamente. É, este, o SG-1 é a continuação mesmo do filme. É como se tivesse passado alguns anos depois da... Do primeiro filme, sim. Do primeiro. O filme. Primeiro e único, não é? Exatamente. Então tem eles juntam uma equipa que é para depois então explorarem novos mundos. Porque não é só aquele mundo que existe, aquele Stargate dá para viajar para vários mundos. Sim, porque aquilo basicamente os símbolos são uma espécie de código para viajar entre os vários portais que existem, não é? Os símbolos são aquilo, são constelações, um conjunto de um código que faz as constelações que vão converger todos num ponto. Aquela combinação que eles fazem convergem todos num ponto. Exato. Diferente. E aquilo vai ter sempre planetas que têm sempre aquela atmosfera, portanto, que os humanos consigam viver. Então... Oh, Gustavo, deixa-me só dizer-te que tu não sabes o quão nerd tu agora soaste nestes últimos 20 segundos. Mas ainda bem, continua. Mas continua. Eu sei, tenho que ir buscar ali a minha bomba de asma, que é para ficar ainda mais nerd. Uma coisa engraçada foi que o Richard Dean Anderson, quando foi convidado, e agora digo eu, não sei se vocês sabem, para fazer esta série, ele disse que só aceitava se quisesse fazer um papel cómico. Que achava o papel do Kurt Russell muito, muito sério. E por isso é que se nota que na série há... Tem um tom mais ligeiro. Exatamente. E... Mas não é o mesmo personagem, certo? Não. Não é o mesmo personagem. Pois, a seguir ao SG-1 fizeram o Stargate Atlantis. Sim. Que, pronto, que... Mas entre isso fizeram o Stargate Infinity. Infinity, uma série animada. Que é uma série de animação que durou apenas uma temporada. Ah, sim. Não teve sucesso. Não viste isso? Esse vi. Não, ah, pronto, okay. Não vi aquilo de seguida. De, pronto, foi antes do Atlantis. E depois o Atlantis não começa a dar os episódios, ainda não acabou o SG-1, porque aquilo depois, às tantas, os episódios começam a ficar, ou seja, começam a intercruzar, temporal, né? Começam a intercruzar, porque há personagens, a personagem do Richard Dean Anderson navega um bocadinho entre algumas séries. E depois, em 2009, então, Stargate Universe. E depois aparece o Universe. E acho que teve, penso eu, só uma temporada. E é incrível, esta série teve o Robert Carlyle como um dos personagens principais. Ah, pois, exatamente. Era, pois era. Que eu vou-vos dizer uma coisa. Eu, quando vi o Robert Carlyle entrar nesta série, eu assim... What the fuck? Porquê é que aconteceu à carreira do homem? Estranho. Foi o que eu pensei. Agora sou eu que vos digo. Há uma coisa que eu sei que vocês não sabem sobre o Stargate Universe. Então vá, surpreende-me, por favor. O co-cabeça de cartaz do Stargate Universe, juntamente com o Robert Carlyle, é o Luís Ferreira, que é português. Luís Ferreira? Que é português. É Luís com OU. Mas que é português. Ele nasceu na Terceira, nos Açores. Não será brasileiro? Não. Assim. Não. Ele nasceu na Ilha Terceira, nos Açores. Os pais são portugueses, emigraram para o Canadá, ele ainda era miúdo, e ele agora tem uma sólida carreira em Hollywood. A cara dele não era completamente estranha, e eu lembro-me dele em séries, mas séries de topo, como o 24, o CSI Miami, Investigação Criminal e o Ruptura Total. Nós temos o Stargate como sendo o único filme da saga Stargate, mas não é inteiramente verdade, porque foram comercializados dois telefilmes, o Stargate The Ark of Truth. Sim, mas isso, e o Stargate, mas atenção, Continuum. Daniel, mas isso estás a falar daqueles episódios alargados especiais das séries. É mais ou menos isso, exatamente. É? São como se fossem episódios alargados da série. Sim, basicamente. Gustavo, deste emaranhado todo de séries de televisão que o Stargate gerou, tens alguma preferida? Alguma que seja muito má? Quais é que tu acompanhaste? Quais é que não acompanhaste? Não, eu vi as todas. Todas? Todas. Espetáculo, sim. E gostavas, claro, todas, cada uma à sua maneira, não é? À sua maneira. Claro, o da animação, eles podiam ter explorado se calhar um bocadinho melhor que aquilo, pronto, mas é para a animação, aquilo era mesmo direcionado para... A animação tem outro potencial, podes basicamente desenhar tudo o que te apetecer. O que eu não gostei, por exemplo, do Universe e que teve nos outros, é que eles tiveram sempre um final. O Universe foi cancelado, penso eu, e aquilo depois não acabou, não teve um final. O SG-1, acho que também aconteceu isso, mas pelo menos fizeram aqueles dois filmes para fechar o Stargate Atlantis. Acabou um bocado abruptamente, mas o último episódio foi mesmo... Percebeu-se que fizeram aquilo às três pancadas, mas fechou. Exatamente. E o Universo não. Isto andou, eu lembro-me pelo menos do SG-1 dar na SIC, aquilo aos anos, aquilo dava, fartava-se de dar na SIC radical, na SIC radical e no canal Pois, 9. pois. Mas as outras não sei se deram, as outras deram cá. Opa, eu vi as outras todas também, eu só não vi o Infinity. De resto eu vi os outros todos. Agora, para rematar mesmo, definitivamente, foi anunciado um reboot do Stargate. É verdade. A ser realizado pelo próprio Emmerich. Roland Emmerich, que é para fazer. Agora há dias voltou-se a falar nessa situação. Que é para fazer intervalo entre os dois novos filmes do Independence Day. Atenção, que os gajos já estão a ponderar não fazer dois filmes do Independence Day, já estão a ponderar fazer só mais um. Mas isto está sempre a mudar, como é óbvio, por isso. Sim, isto está tudo naquele limbo das negociações, portanto, tanto pode acontecer como pode não acontecer. Mas é interessante, acho que o Gustavo a ideia deve lhe interessar, ou não? Eu, por acaso, achava engraçado era que fosse o J.J. Abrams a fazer, porque se ele fez o Star Trek e agora o Star Wars, faltava-lhe agora fazer o Stargate. Meu Deus, que currículo. Era tudo Que currículo tão estrelado. Tão estrelado. Isso é que era curioso. E arrematava a carreira dele com ovo estrelado. Epá, a sério. Eu vou-me pôr de joelhos, eu estou perante os dois maiores comediantes de Portugal. É verdade, tens toda a razão. Epá, vocês tens são demais, a sério. Eu não tenho barriga para me rir tanto com vocês. O Gustavo já disse que há de voltar, portanto, um abraço. Um abraço, até à próxima. Um abraço, pessoal.